Mais uma vez nós aqui, essa estrada cabulosa, seguindo em frente, fazendo nossa história, passando adiante, os pivete na quebrada. O rap é foda mesmo, é o som que se propaga. Tá comigo, tá junto, tá do lado e me guia. Os problemas eu enfrento, sigo de cabeça erguida. É Deus que dá força pra seguir e caminhar, não desandar, lutar, pelo menos tentar. Essa é minha ideia, truta, é desse jeito. Assim que é seguir com fé, humildade e respeito, levando no peito um coração calejado pelas ruas da vida. Assim mesmo que eu faço, mas o rap tá aí pra guiar as crianças, dar exemplo de vida, introduzir a esperança. A banca tá formada, só os loucos na fita. MPC 288, essa é a quadrilha. Perigosa profissão que não podemos desandar. Seguindo o caminho certo, sempre eu vou rimar. Não importa onde estarei, os primos vão tá comigo no coração, na minha mente. Assim que eu vou seguindo. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Periferia em cada poro da minha pele. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Tenebroso, rolo compressor que bate de frente. Saltei pra todos os eu tô de volta no moio. Pique cachorro louco, envolvidão até o pescoço. O rap é louco mesmo, Deus me deu esse talento. E eu não perco tempo, me assomou. Tô escrevendo sofrimento, tormenta, tristeza, felicidade, crueldade, alegria, sem faltar com a verdade. Canto amor, sou homem, mas não sou feito de aço. Não pago de coração de pedra, prima, aquele abraço. Só faço o que eu acho certo, desculpa, eu não sou correto. Não sou perfeito, mas tô correndo pro lado certo. Tomando distância de tudo que me atrasa, me atrapalha. Deus guia meus passos, me protege dos canalha. De farda, calete na cinta, que assombra a noite. E o governo passa pano, coloca na rua 50 volts. E o povo sofre, a guerra explode, meu povo morre. E a esperança vai de bonde junto com o mano que sobe. Mas sinistro, tá mal perigo, me acostumei. Mas sou vitorioso, já passei do 16. Amei, felizmente vários manos não passou. Deixou brecha, deu mancada, foi sem punk que me arrastou. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Periferia em cada poro da minha pele. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Tenebroso, rolo compressor que bate de frente. Atrás do cifrão, essa é a missão dos vagabundo. O crime te dá de tudo, faz você virar defunto. Ninguém percebe, os boy perdem, a sociedade não entende. Tanta violência, o crime não é crime. Liguei a televisão, tipo filme de ação. Bala pra todos os lados, corpos no chão. Eu só ouvi a mãe chorando em cima do filho. Do lado a dona Maria, do outro a 45. Do menino bandido, que nem passou dos 18. Sentaram o dedo sem pena, só mais um defunto. Nesse mundo da maldade, bate muita saudade. O crime leva os truta, ou prende atrás das grades. O certo é minha meta, o rap é minha vida. Até o fim, com flores ou os ferros na cinta. Meu primo vai tá junto, Robinho tá no moio. CCA e rajada, tá de volta no jogo. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Periferia em cada poro da minha pele. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Tenebroso, rolo compressor que bate de frente. A maldade é nós que chega, chega de violência. Cada pipoco direto no crânio, só medo nosso problema. É nós na cena, sem problema, tio, é nós de novo. É o rap que chapa o globo, fugimos do manicômio. Só pra louco, ideia de louco, mas consciente. Se for sinal demais pra somar, vem com a gente. Infelizmente, os delinquentes não pensam em atirar. Um pedaço de aço, um balaço, destrói uma família. Seja de Glock, de 9, fuzil na carabina. Seja no soco ou no fio da faca, Tramontina é muita zica. Zica, eu chora e desanima. A invenção é perfeita, mas a ambição que danifica. Os pensamentos são estranhos, pensamentos esquisitos. Vários moleques se iludindo, achando o crime lindo. Lindo é ver sua mãe contente, viver na paz. Você trampar e não parasitar igual você faz. E se o crime fosse lindo, eu tava envolvido até o pescoço. Pique cachorro louco, na rua era bicho solto. Catando, metendo bronca, metendo as canas até umas horas. Assalta a mão armada, metendo medo, invadindo as lojas. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Periferia em cada poro da minha pele. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção tá na febre. Tenebroso, rolo compressor que bate de frente. E outra vez, o som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasóleo e pointer no globo. MPC, minha facção não tá na febre. Periferia em cada poro da minha pele outra vez. O som das ruas bate pesado de novo. Arrebenta mais gasole, pointer no globo MPC. Minha facção tá na febre tenebroso. Rolo compressor que bate de frente.